Mike Juliette Romeu, tem um Alfa Tango 72 passando a posição ITAP na aproximação para 1-0. Ciente, assim que iniciar o sobrevoo, vai solicitar um número pescado. Ciente, mantenha 500 pés. 500 pés ao meu. Gol no 754, chame centro na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2085, obrigado, gol no 7454. Bom dia. Azul 41 no meia, chegada mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 014. Salvador, boa, Sané 6320, uma informação mais. Sané 6320, chegada mar e desça para nível de voo 060. A chegada mar e desça ao 060, 6320. 5 Delta, 100 graus, 16 nós. Delta 100, 600, declaro 55, controle 1208, boa tarde. 208, boa. 6 horas e 50. 177 Galeão 3,50, livre táxi, pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 118,95. Tenha um bom voo e uma boa tarde. Quem negar, 1-0-4, tá 3805. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 18,95, 1014 ajuste, obrigado, bom trabalho. O Alfa Tango 772 na aproximação da 1-0. Trip 5595, Robson 44, próximo da posição Duna, não irá interferir na sua aproximação, mantendo 500 pés. Sente o Trip 5595. Estabilizando no ILS da 1-0, Trip 5595, passou Duna. Trip 5595, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Torre na frequência 118.95, é o Trip 5595. Controle 5626 no ponto ideal, tem sido. Trip 5626, desça para nível de voo 070. 5626, ciente. Volta. Valeu. Só pela informação, que eu estava com uma informação discrepante aqui que o pronto seria o número fabricado. Obrigado. Então, o senhor tinha um plano que era para 1640, é isso? Não, negativo. O horário correto é 1740. Ah, ok, gente. Boa, zero. Direto Manati. Gente, meu pai, direto Manati. Tomará quando na 20ª milha, o Mike Ecodelta. Graças. Controle, o Mike Ecodelta Romeu já foi esperado pelo Trip. Autorizam no meu pé? Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado no meu pé, Romeu. Torre Salvador, o Trip 5595, passou externo, baixada e travado. 5595, pouso autorizado, pistola 0, 110 graus, 14, 9. A gente pouso autorizado na 1-0, Trip 5595. 3805, ponto de espera 10 pontos. Boa tarde, TAM 3805, observe pouso do ATR da trip curta final, após autorizado alinhar e manter, cabeceira da nave. Gente, pouso aeronave da trip da Lima, boa tarde. Salvador, 2h15, 178, tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo e bom dia. Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera, 1895, bom dia. Salvador, 3283, 23, para puxar de acionamento. 3283, está autorizado o puxa de acionamento, chame táxi. Ou, perdão, 3283. Aguarde a aeronave da Gol que vai taxar a sua cauda, após sim, para continuar seu puxo, chame táxi. O altímetro 1014. Justo no 014, após a aeronave da Gol está autorizado, tem 3283. Solo Salvador, boa tarde, vamos 394-85, pushback, exit de acionamento. No 394, boa tarde, a aeronave da companhia está taxiando a sua cauda em instantes. Após estar livre o puxo, chame táxi. O altímetro no 014. Após a passagem da aeronave da companhia retaguarda autorizada, chamar para o ataque, voo 394. 95, solo 01, direita via taxiway Eco, autorizado Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 03. Tá, liberando aqui, certo, Alfa Kilo para 03, informação November para autorização para a companhia. Bono 333, boa tarde, está autorizado para Congonhas, nível de voo 360, pela Apre Zulu 16 até Belo Horizonte, pode direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5466, o controle opera 120.8, Bono 333, corteja. 2-5-4-5-2-6-5, obrigado, Goro 6-0-0. Vou ver. Azul 4-1-1-6, confirme velocidade indicada. 2-5-0-9, Azul 4-1-1-6. Sim. Chané 6-3-2-0, confirme velocidade indicada. 6, transponda, chame para acionamento, Goro 3-3-3 no portal 4. 4-6-6, chama lá. Solo Salvador, boa tarde, o trip 5486, cinte da informação November, no Pátio 3, para autorização, Léo Paes. Boa tarde, trip 5486, autorizado para Lençóis, o nível que eu tenho aqui é o 200, a rota direto, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, após Cogbu, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, após direto para o destino. O transponder é o 5465, controle em 120.8, corteja. P5486, autorizado Lençóis, no 200, direto. Decola da 10 com curva esquerda após saída Momo, após Cogbo, direto Lençóis, 5465, transponder, 120.8, zero controle de saída. Correto, trip 5486, chame para o push no Pátio 3. Chamaremos. Controle de TAM 3205. TAM 3205, prossiga. Decolou agora. TAM 3805, mantenha o perfil de saída da EL, nível de voo 340. Ciente. 340. TAM 3805, aciona o código transponder 5450. 3450, acionado. 5450. 110 graus, 15 nós. Autorizado a decolagem, voo 924. Estou. Equipe 5626, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa, correção, curva direita, proa, 235, limitado pelo localizador, reduza para 2209. Cliente, reduzindo para 220, proa 235, limitado pelo curso localizador. De PLB, 4 horas de autonomia, alternando Florianópolis. Florianópolis, 4 horas, 155, vai seguir o TAM via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, tenha uma boa tarde, o voo no 394. Segue o TAM de Alfa, ponto de espera, chama 2295, gol no 394. Alfa, TAM 3283, está pronto para o táxi, 102 a bordo, 2 horas e 15, até na Recife. Copiei 2 e 15 em Recife, qual é o PLB? PLB de 102. 102, ok, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa tarde. O voo está 3283. Direita ainda, ponto de espera 1895, está 3283, muito obrigado. O 41 nomeia, Robson 44 mantendo 700 pés. Na final da 1-0, não irá interferir na sua aproximação. Gente, passou novamente. Vou seguir para 2000, Oceaner 6320. Oceaner 6320, autorizado. 2000, ajuste 1-0-1-4. Autorizado, final de procedimento ali, até a porta prisão. Gente, Mike Eco Delta, frequência ali para coordenação, não há tráfego reportado. Trip 5626, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 5626, 1416. Azul 4116, completo final do procedimento LS, me torna a frequência 118, décima nota. Confirma a frequência dos atores. 1895. Torre Salvador Azul 4116. Final 1-0. Azul 4-1-6, tráfego avistado, baixou, travou? Já travado, 4-1-6. Machado e travado, azul 4-1-6. Machado travado, pistão 0, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-6-12-9, altitude 1014. Autorizado, pouso 1-0, azul 4-1-6. Estabilizando na final da LS, Oceaner 6320. Oceaner 6320, completo sinal do procedimento LS, já me torna na frequência 118, décima 95. 1895, 6320. Trip 5626, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado nessa pro interceptar o localizador, reposto estabilizado. Tráfico que o precede Airbus 319 a 8.3 mil. 5626, gente. Sim, a aeronave chamando o solo. 2-0, continua a aproximação, é o número 2 para pouso, tráfego avistado, agora a liberação. É 3-2-0, continua na aproximação. Apatão Juliette, Tango Zulu, contato radar 67 milhas, nordeste do VORG Salvador. Vou ir na proa de Bonf, na chegada Bonf, reporte no hotel descida. Sim, autorizado na proa do VOR. Mike e Juliette Romeu, confirme a altitude que mantém. 600 pés, senhora. Sim. Mike 5626, Robson 44, mantendo 600 pés, não irá interferir na sua aproximação. 5626, ciente. Já alinhado e avistando. 5626, torre 1895. Graças, boa. Juliette Romeu, controle? Escuta. Por gentileza, informe o controle qualquer alteração do que foi autorizado, ok? Desculpa, não entendi, senhor. Foi autorizado 500 pés, o senhor informou 600. O senhor está na final do procedimento. Então, por gentileza, se tiver que subir 50 pés, informe o controle. Ah, ok. Sim, vai, eu vou deixar pra 500 pés. Muito obrigado. Gente, TAM 3283, alinha e mantém após o repouso na cor. Alinha e mantém, TAM 3283. 1205. Robson, alinha e eco, prossiga. Confirma, é Papa Tango, Oscar Lima Eco? Papá, Oscar Lima Eco, mantenha-se em condições visuais para ingressar nos corredores, reporte no ponto ideal de descida. Vou na proa de Paris. Desça para 4.500 pés. Rodou 35626, boa tarde. Boa tarde, 5626, tráfego avistado, continue aproximação, pista no zero, cheque o trem, aguarde pista livre. Fechado e travado, aguardando. Poxa, né, 6320, solo 13, direita, libera, chame solo 219. 219, 6320. 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5507, o controle opera em 1, 2, 0, 8, cotejo. Autorizado, Recife, nível 3, com 0. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 507, 208. No 1 vai chamar seu próprio puxa-acionamento. Puxa, 6142, correto, cotejamento, chama para acionamento, botão 1. Para. Olá, acionei 6320. Boa tarde, Gol 394, pode estar a 190. Boa tarde, Gol 394. Observará o pouso do ATR da Trip na curta final após autorizado alinhar e manter. Após autorizar a nave na final, está autorizado alinhar e manter na 190. Gol 394. Trip 5626, pouso autorizado, 110 graus, 16 nós. Trip 5626, ciente. TAM 3283, decolado ao Zuno 4, controle 208, pois é. 208, é logo, TAM 3283. Salvador, boa tarde, TAM 3283, passa 2 mil. Plantão 3283, contato radar, saída Puka, sub, mantém nível de voo 190. 190, Puka, já, plantão 3283. Voo 1924, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, 1294. Ouvi. Web 5857, chegada bom, fidesa para nível de voo 050, ajuste no 094. Comia 26 no solo, 15, direito, 19. Que é, de verdade, de direita, 219, tipo 5626. Uno 394, vento 110 graus, 1629, declaro autorizado. Declaro 10, Uno 394. Solo Salvador, boa tarde, 5626, livrando a sua escuta. 5626, boa tarde, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição 2. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, 5623. Direção meu. Tá no visual com o campo, senhora, vai descer para 500 pés e regressa a guardabata. Sim, mantém 500 pés, condições visuais. 500 pés e condições visuais, Romeu. Mike Juliette Romeu, tem condições de fazer a longa final da 1-0? Afirmativo. Seguinte, chame torre na frequência 1-1-8-95. 1-1-8-95. Da 3-2-8-3, solicita final 1-5-0. Aguarde coordenação, são 3-2-8-3. Águia. Alô, Barga, 110 com 15, autorizado direto para a mata. Mike, Juliette, Romeu. Bono 394, decolado 18, 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Juliette Romeu, 1234, 4321, como recebe a torre para teste de equipamento? Tá, tô recebendo 5%, senhor. Obrigado. Alô. Juliette Tango Zulu, plano de voo modificado ao Zulu 7-1-8, desça para o 1500 pés. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1394. Voo 1394, contato radar, saída da Helder da Bridge, sumi, mantenha nível de voo 360. Da Helder da Bridge, 360, voo 394. Voo 3283, autorizado nível de voo 150, direto a Aracaju. 150, final, direto a Aracaju, da Tem um controle? 3283, ciência, aguarde transferência. Voador, o TP 5486 para o Multidex de acionamento. 5486, livre puxa Metroparks 3, chame táxi, o altímetro no 014. Autorizado, fica chamando o táxi. Fala, voo no 333, com 159 a bordo, alternando galeão, 4 horas mais 10 minutos para o táxi. 159, 410 e galeão, livre táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895. Bom voo e boa tarde, voo no 333. Livre táxi 1895.0 no 333, graças, boa tarde. Maxilete Romeu, Costeiro, Solos 22, frequência livre parte da bata. Boa tarde, alinhagem decolagem no 0, 1 no 0 graus, 1 no 4, 9, altímetro 1014. Alinhagem decolagem no 0, 14 às 23. Ducho no 0, 1 no 4. Posição, 0 no 4. Vou informar que está a borda de apoio da rotatória. Sim, reporte visual com campo rotatório.